bem, vai dar certo. Os Toppings! Os Toppings. Pra beber, a Maria Rocha. Linda, como a rosa, você é linda, como fonte cristalina. Um amor tão puro que se despertou com a inocência rara de quem nunca amou, acelerando de repente o coração, fazendo nascer uma louca paixão. Bela, como a flor, você é bela, tão linda e feminina. Teu olhar é meio um corpo sedutor, teus lábios são molhados com cheiro de flor, acelerando de repente o coração. Vem cá, menina linda, me dá teu coração. Vem cá, me dá um beijo, me faz sonhar, mata meu desejo, abraça meu favo de mel, meu amor. Me faz sonhar, mata meu desejo, me abraça meu favo de mel, meu amor. É pra beber, amar e arrochar. Uma flor, você é bela, tão linda e feminina. Teu olhar é meio um corpo sedutor, teus lábios são molhados e um cheiro de flor, acelerando de repente o coração. Vem cá, menina linda, e dá teu coração. Me faz sonhar, mata meu desejo, me abraça meu favo de mel, meu amor. Vem cá, me dá um beijo, me faz sonhar, mata meu desejo, me abraça meu favo de mel, meu amor.